vacilam numa dúvida cruel. Quantos seguem sem destino sobre espinhos, mas Espírito aconselha lá do céu. Segue a Deus, segue a Deus, pela estrada. Já são de Jesus, mediante a fé.